por hoje. Mas não fiquem tristes, para a semana eu regresso. Portanto, portem-se bem durante esta semana. Muitos abracinhos e beijinhos para todos vocês. Bem apertadinhos, apertadinhos, apertadinhos. E até para a semana. Tchau, tchau.